elas que tão procurando. WhatsApp tá bombando, estourei no Instagram. Tava marcado no cinema, teu problema tem esquema, então é hoje que eu chego amanhã. Quero viver! Amar eu amo muito, prestar que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, prestar que eu presto pouco. Largador amarrado, se chamar é nós de novo. Amar eu amo muito, prestar que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, prestar que eu presto pouco. Largador amarrado, se chamar. Tô solteiro, quero namorar. Namorando, eu quero tá solteiro. Se é pra mal sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro. Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Largado ou amarrado, se chamar é nós de novo. Tô solteiro, quero namorar. Namorando, quero tá solteiro. Se é pra mal sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. E se eu disser que me arrependo? Se eu for um terço do que você quer, eu dou meu sangue pra salvar nós dois. Nenhum minuto a mais. Sem você não vou suportar. Pra te fazer voltar, não importa o tanto que eu lutei. Faria tudo de novo, vou fazer de novo nosso amor valer. O coração implora, o que a mente tenta esquecer. Não há mais nada que supere o amor. Só lembro o que me prometeu. I'm not gonna last. It feels like my walls are caving in. And I'll do anything to have you here again. But if I told you I loved you, would it make you wanna stay? I'm sorry for the way I hurt you and making you walk away. Central do Sertanejo. Não aguento mais ficar sem você. Minha cabeça está a ponto de enlouquecer. Não aguento

você chora, eu estou feliz, fazendo tudo aquilo que eu sempre quis, longe dessa solidão. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar esse amor que vem de dentro e vou pra mim sentimento, eu só sei. Só sei te amar. Ah, yeah. Ah, yeah. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Costa, enamorado, Conrado Alexandro, pode chorar, Paulo Fernandes, cuidar mais de mim, Pedro Zanardini, Luan Santana e Flora George Alive, e também tivemos João Neto Frederico e Gregory Gabriel, presto pouco, e vamos aí então, e o sucesso por aqui acabou, né? Amanhã tem mais, amanhã se Deus quiser eu estarei de volta com muito mais sertanejão pra você, mais Central do Sertanejo, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente! Amanhã, quinta-feira, pré-fim de semana, a gente se encontra, com certeza. Vem aí a saideira, Henrique Iglesias e Luan Santana, bailando. Tchau, gente! Até amanhã! Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me